Salvador, Oceania 6254. Oceania 6254, contato radar na decolagem, Super Mix Globo 360 na frente do Dial, transição de Snap. Dial de Snap 360, 254. Possível 6254 com a Dael ou Guiné? Autorizar direto Leda, o Xanem 6254. Leda, 254. Ariel 08, controle Salvador. Radial 08, autorizado nível de voo 050, informe pelo POB. Radial 08, para o nível de voo 050, reporte para o lançamento. SAM 3283, alinhar e manter pista no zero. Também manter no zero, SAM 3283. Oceania 2590, decolada aos 55, controle Salvador 120, decimal 8. Oceania 67, autorizado em contato. Solar Super, voo 370, na saída pública, transição está junto. Salvador, boa tarde, Oceania 6320. Oceania 6320, controle Salvador. Aciona identificação, deixa para o nível 050, via chegada mar, ajuste de altímetro no 08. 050, pode voltar. Até a chegada, o Oceania 6320. SAM 3283, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, ano 39. Isso é decolagem SAM 3283. O Papatango Vitor Tchelli Hotel, confirma o horário do plano? Aguarde mais 3 minutos. Vitor Tchelli Hotel. Salvador, boa tarde. tarde, voo no 621, informação Romeu, autorização São Paulo com Goiás. Romeu 621, aguarde, cópia. Aguardando aqui. Tan 3283, decolar ao 57, controle Salvador, no 20.8. 208. Brasília, Tan 3283, boa tarde. Brasília não, Salvador, Tan 3283, boa tarde. Tan 3283, contato radar na decolagem, supra para o nível de voo 360, via saída da árvore, transição leve. 360, será que a gente podia visual curvar na proa de Alefa, para a direita? Tan 3283, após 2000 Oxalá, MB54, chamador centro Recife, 12, 5.1, alterno 133.9. 1251, alterno 339, 6254. Vitor Tchelhotel, prossiga. Vitor Tchelhotel, ciente. Como eu tô na pressa 13h30, peço que só aguarde mais um minutinho para quem entra no sistema, é 30 minutos, né? Rodel Guardião 08, está entrando na rota para lançamento para a Tiringa. Essa resposta não para o lançamento do Guardião 08. Vamos falar para o lançamento 08. Só para informação, o 08 vai ser o teste de lançamento, manterá 5 mil para outros passagens. Passas passagens, eu sobrevoo entre o setor Whisk e Sudoeste da ilha. Sim, 867, posição número 7. Puxe, estacionamento. Voo 1867, após passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado o feedback, pode prosseguir. Reportará. Preparem a Momo, transição frotinha. Momo frotinha, tem 3, 2, 3. Para serviço na ilha de Veracruz, tradução no nível 050. Reforço o terno do DZ Washington na 320. Era 2590, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. A 6320 está reautorizado, descido até o nível de voo 060. 6201, cópia? Cópia, 621. Bruno 621, autorizado São Paulo, nível 360. Rota Pêsulo 120, conforme o plano. Decola da 120, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Mótiva. 5470, transponder, controle 120, decimal 8. Salvador, boa tarde, Pêsulo 20, 67, ponta, decimal 0 para 1. Decola pista 10, curva direita da EL, Leda, Mótiva. O transponder 5450, controle 1208. Luna 621, no correto cotejamento, pode pronto pushback. Vai reportar no portão 9, 621. Contabilidade, agora é que você está 360, você está 8. Prossiga para o setor I. Canta a rota, linha 320. Na linha 320, vou direto de Duna. Desça para 2 mil pés, vou começar no 098. Duna 2 mil no 098. Isso é nível 100. Decola da 17, primeira curva direita, segue o perfil da saída Arbor Elefa, após voa direto ao plot, direto conquista. Acione no transponder 5536, controle Salvador 120, décima 8. Tango Vitor Tchelo Hotel, confirmando o nível autorizado, 100. A Tati que se encontra e o PLB? Gente, tratamento Tati com a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 18, Papa Tango Vitor Tchelo Hotel. Salvador 867, acionado para o Tati. 77, aborto, 3020, alterna Palma. Gol 1867, livre táxi, via parte 1, Windsor, consultar 10. Torre 118, decimal 95, ajuste ao time 3008. Táxi, Índia, quando lá, 1895, boa. Alfa, Tango, Tango, confirma a posição? Gente, Alfa Tango Tango, de passagem ao Boeing da Gol, conectando para o ponto 0 da 1-0, após o mesmo, bate 1, um, reporte na Lima. T3216, pronto, cópia? A pessoa está pronta. T3216, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Saída Momo, Cogno, Fronti, eu preso 1-9. 5522, transponder, 1-2-0, décima 8, controle. T3-0 Fortaleza, 370, nível pela perdoa 9, Bambu, direto ao Bambu. Aposto Fortaleza, Momo, Fronti, a saída, decola da 1-0, primeira curva esquerda, perdoa 9, preso cotejado, 5522, transponder, 1208, aposto, está pronto para o pushback de estacionamento com o portão 3, são 3296. Está 3296, confirmando sua saída, Momo passa por Cogbo e aposto, prossegue para o T. Aqui, Momo, Cogbo, para o T, gente, são 3296. Está 3296, autorizado pushback, reporte pronto, táxi. Autorizado, está 3296. Bom, 621, só de estacionamento na posição posterior do pushback. Vibracionamento, reporte pronto, pushback, gol no 621. Reporta pronto, gol 621. Salvador, azul 2790. Salvador, muito bom. Boa tarde, o azul, 4089. Lençóis, seria a saída provável pra gente? Momo, transição vazar. Obrigado. Alô, Boatinho, azul 4089. Azul 4089, prossiga. Nossa autorização para o nível 340 para o Vitória. Salvador, azul 2771, para o Vitória. Azul 2771, desça para o nível 060. Controle Guardião 0874, está pronto para avançamento para acredito. E? O 08 está pronto para avançamento de um grupo de paraquedista. Prezado o lançamento na vertical de Veracruz, Guardião 08. Prezado nível 340 da El Guiné, é por Zulu 44. 5511 e o controle 120, décima 8, o azul 4089. Azul 4089, correto, o procedimento é parte pronto, XP. Vai reportar o azul. Alfa, perguntando Lima, Mike, Quebec. Quebec, chama a torre 118, décima 95. Pushback, gol no 621, portão rápido. Gol no 621, está autorizado, pode pronto, ataque. Autorizado, vai chamar ataque. Solo o azul 4089. Azul 4089, prossiga. Só confirmando, a saída é da El Transição de Teve? Negativo. Da El Leda após voa de Neve. Intercepta o Zulu 44 até Vitória. Da El Leda após de Neve. O azul 4089. Levou 3, né, Zé? Ah, pegou 3, né, Zé? Obrigado. Índia, para o 0 torre 1 no 8 decimal 95, ajuste ativo para o 08. 1 no 08, vou pelo lugar, então a gente vai curvar para o seu Wiff para fazer mais um lançamento para a pedida. Gente, vai dar um 08. Verdade, ele é 6320. Não, é 6320, agora turve 118, decimal 95. 2, Salvador, boa tarde, 6320. Continua, 6320, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. Boa tarde, 6320. 6320, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, 6320. O papapapá bravo uniforme Sierra, confirme a pista que decola, o pátio que se encontra e a radial de saída. Gente, prossegue no corredor Axé inicialmente? Afirmo. Autorizado Sierra November Delta Hotel, nível 065, decola da onda 7, primeira curva direita, corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle. Aciona 5040 no transponder, controle 120, decimal 8. Papapá, Bravo Uniforme Sierra, confirmando, restrita 1 mil pés até a liberação do controle, confirme o PLB autonomia. Bravo Uniforme Sierra, transfere a torre 1 18 decimal 95, ajuste altímetro no 08. Eu 21 para o táxi com o ONU 36 a bordo, autonomia 0425, alterna Campinas. Autorizado a linha área, manter pista no zero. Contrato ali, manter uma perna, tá precisando. Pátio e Índia, contra a espera 1895, 1018, ajuste com 62 anos. Para controle? O 08 está pronto para lançamento para paraquedista. Autorizado o lançamento, Guardião 08. CAN 3216, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, no 29. Autorizada decolagem no zero, CAN 3216. 126, decimal zero, tampão voo. 2220, obrigado, senhor, bom dia. Falou azul 4089, portão 1, pushback esse momento. 4089, autorizado pushback, pode voltar. Autorizado, vai reportar o azul 4089. Correu, papapá, Bravo Uniforme Sierra, parte do andar da IC, pronto para o funcionamento. Papapá, Bravo Uniforme Sierra, estacionamento autorizado, chame pronto táxi. Reportar, chame pronto para o táxi, Bravo Uniforme Sierra. CAN 3216, decolada 15, controle Salvador 120, décima 8. 208, CAN 3216. 10 no 8, está autorizado a assinar o procedimento LS X3, pista no 0, repórter estabilizado. Direita 055, descendo para 2000 pés, informaremos estabilizado o LS X3, o azul 2771. CAN 3216, decolada. CAN 3216, contato radar na decolagem, supervento aí da MOM, transmissão trote para o nível de voo 370. MOM, curti, 370, CAN 3216. 1621, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, no 29. Autorizada decolagem, pista no zero, voo no 629. Está para tráfego agora a posição de 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando 3.500 pés, você para 2 no pé, Alfa Tango 72. Atento do tráfego, está pelo 20.08, bravo. Vai efetuar agora a curva da Pelu e efetuar o lançamento 08. Potência, pois. 08 vai ingressar na Pelu agora e já vai efetuar o último lançamento. Copiado, Guardião 08. Táxi aprovado, até o ponto de espera na Papá, chame para ingresso, pista no 7 Bravo, uniforme Sierra. Luna 621, decolada 17, controle Salvador 120, decimal 8. 60814, bom trabalho, 621. Bruno 255, controle Salvador, acione identificação, deixa via chegada a ponte para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 018. 050, 018 na ponte 255. Controle, boa tarde, 621, decola, passando 2 de 100 da EL. Bruno 621, troca o código transponder para 5470, estou recebendo 5450. Porque eu ia trocar 5470. 8:30, temos 2 horas e 50 de autonomia. Nosso alternado. Nosso alternado é Galeão. Azul 4089, Brutac via Índia, condutora 1019, 1095, ajuste ao chama 1018. 1018, Libertax, eu estou com o chama todo. Confirmando o nosso. Como tiver de 3 horas e 40 minutos. 2:30, a possibilidade de coordenar para hoje, por aqui? Aguardo a coordenação com o centro de si. Sim, graças. Bono 621, no contato radar, peso 12 de milha, sudeste de Salvador. Estou para o nível voo 360, via saída da EL, transição módica. Sobe 360 da EL, módica, voo 1621. O localizador, Azul 2771. Azul 2771, chama agora a turma em 118, decimal 95. 1895, Azul 2771, graças, senhor, boa tarde. Boa tarde, o Azul 4089, se aproximando do ponto de espera. Azul 4089, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 4089. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, a 1.5 milhas do externo. Azul 2771, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização, 2771. Vitória 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pistola 0, primeira curva à direita, saída agora eleva o Flor Conquista. 5555, 120, decimal 8. 0 para o 1960. Teneb 141, no controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível 060, ajuste altímetro no 018. Em posição, Bravo de Forma Sierra. Tanto 3216, controle? Escutado. Autorizado pelo Centro Recife da presença do André do Abuco, porém restrito ao nível de voo 350, cotejo. Abuco, direto, restrito 350, tanto 3216, muito gratidão, obrigado aí. Correto. Frequência Leiro Guardião 08. Avô Uniforme Sierra, tenta para serviço de turbulência da TR da Azul. Decolagem autorizada, piscina 7, vento 120 graus, 109. Decolagem autorizada, Bravo Uniforme Sierra. Azul 4089, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Aí mantém Azul 4089. 3144, controle Salvador, acena identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 018. Identificou para o 070 com 18, alguma quantidade de guardura da presente? É a chegada número 3 na aproximação. Azul 2771 no solo 24, direita, taxi Foxtrot no 21 decimal 9 ao solo. Foxtrot 1219, azul 2771. Bravo Uniforme Sierra, decolado aos 24, controle Salvador no 20 decimal 8, direita, corredor Axé. Corredor Axé, reporte passando fora da barra. Corredor Axé, no meu pé, reportará passando fora da barra, o Bravo e Uniforme Sierra. Azul 2771, taxi de Alfa, aqui o Pote 3. Alfa, aqui o Pote 3, Azul 2771. Autorizado a decolagem para o Azul 4089. Essa é 3205. Está 3205 autorizado, Guarulhos, nível de voo 320. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Eulena, transição ótima, tropezo 1-0. Aciona no transponder 5533, controle Salvador 120, decimal 8. Está autorizado, Guarulhos 2-3-2-0, decola a pista 1-0, primeira curva direita da Eulena Mótica, saída 5533, transponder 1-0-8, controle do terra. 3205. Está 3805 correto, pode pronto, Chibete. Reportando, 3205. Papá Romeu, Isca Cabral, cópia. Papá Romeu, Isca Cabral, autorizado em Fortaleza, nível 390. Decola da pistola 7, primeira curva da esquerda, saída Momo, Cogbo, Froti, Upperzulu 19, Bangu, direto Abucu, após direto. 5527, transponder o controle 120, decimal 8. 208, azul 489. Capão Palma Médica Cabral, correto protegimento e informação de pior autonomia? Gente, acionamento táxi para a torre em 118 decimal 95, ajuste ao time 1-0-9. Isso ainda está a transição Diner, fora o nível de voo 340. Isso ainda é o Diner, suspendo para 340, azul 4089. Bono 255 está autorizado a final do procedimento LS que teve no zero, desça para 2 mil pés, altímetro no zero, no 7, repórter estabilizado. 2 mil pés, com 0 no 7, final estabilizado no 6395, boa tarde, acionando identificação, desça para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 017, está autorizada a chegada a mar. 060, Oxenéia 6141, desça para 4 mil pés, altímetro 1 no 0 no 8. 4 mil no 0 no 8, Oxenéia 141. Controle o azul 4089, só teria voadinha, ainda presente? Está presente, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. TAM 3144, desça para o nível de voo 050. Autorizado 050, TAM 3144, primeira velocidade intacta. Autorizado, o TAM 3144. Obrigado. Papo, Papo Bravo, de uniforme de guerra, qual seria pro ideal para o quadrado de terra na zona do hotel? Pro 299, senhor, o Bravo uniforme de guerra deseja alternar Bom Jesus da Lapa, pro ideal seria 290, vai mudar o destino, o Bravo uniforme de guerra. Novo destino? Novo destino é Serra Bravo Lima Papá, Bom Jesus da Lapa. É copiado, Papo Bravo uniforme de guerra. Vai atentar para a área de lançamento para artistas em Veracruz, está ativada. Evita a área, o Bravo Uniforme de Guerra e aguarda autorização para prosseguir direto para a Serra Bravo Lima Papá. Positivo. Então, a sugestão seria para a 310 do Bravo Uniforme de Guerra, evita a área, senhor? Evita a área com a Pro 270. Pro 270, Bravo Uniforme de Guerra. Papo Bravo uniforme de guerra, quanto possível estimado para pouso? Estimado pouso em Bojo da Lapa, 1808. 1808, copiado. Papo Bravo uniforme de guerra. Livre ascensão ao nível de voo 065. Livre ascensão para o 065, Bravo uniforme de guerra. Olha aí, é o azul 4089, poderia voar Dinner agora? Para, Barra, seu confeto. Controle, hoje é 63, no 5? 63, no 5, controle. Possibilidade para toque ou não? Negativo, número 4 na aproximação, acho que é 63, no 5. Reduz a velocidade, 2209. 2209, 63. Sim. Azul 2790, livre táxi de abate no Índio, ponto 0012, 1195, ajuste ao time com 1017. Gente, até a Índia com a torre depois lá. 2790. Também 6141, desça para 2 mil pés, altímetro 10, 17, está livre a extensão vertical em pelo, autorizado a final do procedimento LSFC 10, reporte estabilizado. LSFC 10, reporte estabilizado. Localizador estabilizado, 255. Bom, no 255, chama agora a torre 1118, decimal 95. 1895, 255. Azul 4089, já está passando no voo 160, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95, tem um bom voo. 251-3395, azul 4089. Bono 255, boa tarde, com esta aproximação, aguarde pista livre, tráfego lá do estado. Guardado, 55. Bravo, Bravo Uniforme Sierra, está presente para autorizar direto Serra Bravo Lima Papá. Serra Bravo Lima Papá, direto destino Bravo Uniforme Sierra, muito obrigado. Autorizado pista 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso 10, com 255. Azul 2790, decolada 34, controle Salvador 1208. 208, 790. SAP com 1017, está prendendo 44. Autorizado direto, voo 61 no patrão. Autorizado, acionando no patrão, não reporta estar autorizado. Controle azul 2790, decolou. Para o controle. Azul 2790, decolou. Azul 2790, contato radar na decolagem, suprimento 200 na saída mão, transição VATAP. Ok, sobe 200, já pode curvar a esquerda, senhor, temos referência para a VATAP. Vai autorização para voar direto com a VATAP, azul 2790. 2790. Canal M1 no 41, chama agora a turma 118, decimal 95. Controle, o azul 2790, possível proa 300, desvio. Autorizado, desvio, azul 2790. Proa 300, 2790. Oxford 219-1655. Salvador, Canal M1 no 41, maneira mesmo, já. O Xenem é no padrão, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vai andar no meu padrão. Reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado X da 1 no 0, reportaremos estabilizado 3-1 no 4-4. 5. Xanã 6141, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 099. Lembre pouso na 10, no 6141. Xanã 6315, sou autorizado, descida para 3.000 pés, altimetro 10, 17. 3.017, 63, 95. Para o teste, Fortaleza 2230, com 50 no POB, 4 horas e 45, Salvador. Livre taxi, via Pátio Índia, ponto de espera no 02, decimal 95, ajuste altímetro 1 a 0, 1 a 7. 3 0 Pátio Índia, no ponto de espera 18, 95, 0 a 7, Fortaleza 2230, boa. confirme para o controle. Está autorizado o procedimento de elétrico. Confirme a aeronave, por favor. 6315 da Oxará. Canal 6315, desça para 2000 país, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Oxará, obrigado, 6315. 1202, 1255. Solo Salvador, retorno 3000. 5. 1895, bom trabalho, 3144. A bordo para o plano Mocon, Salvador, Salvador, para acionamento e autorização. Corrente aguarde cota, é Netuno 35 no, com 06 no PLB no 4 militar. Netuno 35, aguarde para cota, aciona por conta disso. Estimado para pouso aos 1808, 1808 em Lapa. Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4. 1-1-0, grau, 1-0, nós. Pouso 1-0, 2790. Azul 2790, prossiga. Possível voar para outro destino, Lençóis? Autorizado, Azul 2790. 2790. 230. Estabilizado, 6315. Canal 6315 completo, sinal, Sônia Torre, 118, decimal 95. 2295, ligado. Boa tarde, Torre, o Xané 6315. Está agora 2 milhas de duna, está estabilizado. Queixa, né? 6315, aguarde pista livre. Aguardando 6315. Saredo 2230. Observe a aeronave da TAM na curta final após alinhar e manter a 1-0. Após a aeronave na curta final alinhar e manter 2230. Netuno 35, copia? Botão 3144 no solo aos 43. Chame o solo 219. 219, livrando o Fox Trot, tá? 3144. Salvador, boa tarde, eu tenho 3144, livrando a sua escuta. Eu não fiz 1-0, passarela 2230. Alfa Juliette para o 04, eu tenho 3144. A Tatatá Bravo Uniforme Sierra para serviço de informação e alerta. Chame Centro Recife em 128 decimal 8, ao termo em 126 decimal 0. 126 decimal 0, 128 decimal 8, ao Centro Recife para o Bravo Uniforme Sierra. Netuno 35, conforme plano de voo, nível 055, decolagem pista 10, curva direita, após decolagem direita em rota, radial 180, afastado 200 milhas. Transponder 2641 e canais conforme briefing, o Netuno 35. Netuno 35, conforme planejado, nível 55, decolagem 10, curva direita, radial 180 por 200 milhas, transponder 2641 e canais conforme combinado em briefing. Afirma apenas confirmando a frequência do controle caso necessite, 120 decimal 8, Netuno 35, reporte quando pronto para acionamento. 35, controle 208, já está acionado no TAT. Gente, reporte para o TAT, Netuno 35. Para o TAT. Prova para 3144. 3144, prosseguir. Confirma a posição 04, a empresa informou 01, o 04 está ocupado. Afirmo, 01. Ah, então tá já, obrigado. Voo 1164, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050. Chame a 6315, no solo 47, chame o solo 219. 219, boa tarde, obrigado. Boa tarde, solo, chame a 6315. Chame a 6315, boa tarde, Tati Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, obrigado. Netuno 35, ciente, confirme decolagem a partir da cabeceira 10 ou a partir da cabeceira hotel? Netuno 35, decolagem da cabeceira 10. Ciente, táxi inicialmente até o ponto de espera da cabeceira hotel. No hotel, reporte para o cruzamento, Netuno 35. Táxi até o hotel, reporte no hotel. Termo 1288. 3144 já com sinalizador negativo? Negativo, tá 3144, tá aguardando aqui no 01. Tem que contar com a FLE. Tá bom, obrigado. Paulo Salvador, Newton 35 para cruzamento no hotel. Salvador, 3205, posicionamento no 8. Netuno 35, chame a torre 118.95 para o táxi via pista. 2 Salvador, Netuno 35 para cruzamento na hotel. Aqui é o Netuno 35, livre táxi via pista 10, reporte alinhado e pronto para decolagem. Aqui eu falo pela pista para 10. Sierra 2096, boa tarde, informação Sierra, copia Galeão 260. Sierra 2096, autorizado para o Galeão, nível 260, conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, voa direto Irumi. Controle 120.8, transponder 5427. Sierra 2096, correto, confirmando pronto para acionamento. Livre acionar, chame táxi, ajuste no 097, por Sierra 2096. 4, acionar identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 060. 060, como o fiscal guarda presente do Polo 964, inicialmente mantenha chegado, o número 2 na aproximação, quando possível será autorizado. Zona 35, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 10 nós. Livre decolagem.